These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Tosco-chanchada. Fast and Funk. Começando mais um Tosco Chanchada Fast and Funk aqui, Anderson Meira, vulgo perna. Que é o Zé. Cara, brochei, vocês são uns... Fido a égua mesmo, né, bicho? Mas se ninguém... Oh, perna, eu chego aqui não, dizendo que é um podcast rápido, com as melhores notícias, não, com o seu quê. É verdade. Cara, bom, eu tô com fome, é sábado à tarde, tá um calor desgraçado. Tá. Você tá perto de mim. Feio. Eu tô com o microfone, eu tô sem força até pra segurar o microfone. Soca esse microfone na boca. Agora tira. Vou falar rápido, então. Fala. Que é o Zé. Não. Nossa, ficou feio isso aí, esses viados. Tá, aqui é o alemão, pronto. Aqui é o Jenner. Fast and Fuck New. Notícia bizarra da vez é: touro tarado amassa a viatura do xerife. Cheio de amor pra dar, chifrudo tentou pegar seu criador e não gostou quando cortaram seu barato. Olha pegar aí, como? Cara. Comer, né? Comeu. Comeu o cu do xerife. É isso que a gente vai descobrir na notícia, José. Se contar agora. José. Não tá aprendendo nada, José. Não tá aprendendo nada. O tempo passa e é a mesma bosta. Falando pras paredes aqui, meu Deus. Vai lá, meu irmão, segue com a notícia. Um fazendeiro do condado, eu acho tão bonito esse nome, condado, eu não sei o que é até hoje. O que é um condado? Condado, na origem, era a parte do reino administrado pelo conde, né? Só que hoje é usado nos Estados Unidos, provavelmente, com uma outra função, deve ser um tipo de região, né? Tá, então tá. Nossa, ficou tão sem graça. É, um fazendeiro de uma parte da região chamada Faulkner, no estado norte-americano de Arkansas, quase passou desta para melhor por causa de um touro extremamente excitado. É o tourinho, será, Bert? Não, acho não. Que não. Pior de tudo é, então cala a boca. Pior de tudo é. Sobrou chifrado até para o carro do xerife, que chegou lá para socorrer o dono do touro e quase se deu mal. Entendi. O xerife não era o dono do touro, porra, né? Tão perdido pra caralho aqui. O xerife chegou pra ajudar o dono do touro. Então, mas peraí. Será que o xerife tinha alguma coisa assim que excitasse o touro? Sei lá, algum cheiro, alguma... Uniforme. O touro gostava de homens de uniforme. Exatamente. Ah, é tara, então. O animal que é reprodutor premiado na fazenda. Olha, deve aí ser da hora ser reprodutor premiado, né? Tipo assim, você ganha prêmios por ser bom de cama. É. Na verdade, não, né? O esperma só que tem valor, né? Esperma? É. Na hora do vamos ver, né? Mesmo assim, o negócio acaba. Para, já tira ali. Abala, é verdade, né, cara? É bom. Mas é um lado positivo, né, cara? Não tem chance de engravidar ninguém, né? Nossa. Engravidar. Não tá aprendendo nada, José. Não tá aprendendo nada. Eu tô com fome, gente. Eu tô com fome com essa. Ah, o animal que era reprodutor premiado na fazenda estava sendo conduzido pelo pasto até o lugar onde iria ficar em companhia de fêmeas da sua espécie. Estava numa pendura, então. É, e poderia finalmente dar razão aos seus instintos naturais. Dar razão, não, dar vazão. Dar vazão, quer dizer, vazar a porra pra tudo que é lado. A ideia era carregar até onde as mulheres estavam lá pra ele poder dar uma, comer, né? Sim. O problema é que o touro afoito nem esperou chegar ao seu ninho de amor e decidiu que ia descarregar seu desejo ali mesmo, em cima do fazendeiro. Aqui é negócio aqui é assim mesmo. Louco, bicho. Imagina, né? Esse cara cuidou tão bem de mim. Imagina ele pensando no fazendeiro, né? Ué, sempre cuidou de mim. Não, mas você imagina a seca que esse bicho tava, cara. Olha esse senhor aqui, ó, sempre cuidou de mim, sempre me deu água, me deu comida. Ele deve ser minha mulher. Né? Olha essa bundinha. Não deve ser. Não é muito minha cara, mas ele cuida de mim, deve ser ele mesmo. Imagina agora um animal que pesa praticamente uma tonelada, botando as patas no ombro de um homem e implorando por sexo. Botando as patas no ombro. O velho tava de quatro? É, o velho abaixou pra trocar o step. Ele olhou assim, toma lhe rola, né? O pobre fazendeiro veio ao são e se desesperou enquanto seu touro, procurando por aventuras, atravessou atravessou o pasto e o cu dele e foi em direção à rodovia. Que porra. Como assim, cara? Que foi em direção à rodovia? Tipo, é, não, ele foi saiu procurar com... uma puta lá na beira da rodovia. Não, como assim? Ó. O xerife do Conrado respondeu ao chamado da central que dava conta de um touro descontrolado vagando pelo acostamento da estrada e não teve muito trabalho para encontrar o animal. E junto dele o fazendeiro. Todo estrupiado que tentava controlar a situação. Pedindo pelo amor de Deus, né, cara? Me mate! Somebody kill me! O fazendeiro tava tentando mudar de posição pra ver se doía menos. É. Não, vamos de lado aqui que tá foda. É, um cachorrinho. Quando o xerife se aproximou, o touro deve ter pensado que a viatura era um animal. Falei, que touro é esse? Meu Deus, é um dromedário, né, cara? E partiu para cima dele, subiu em cima do capô e esboçou movimentos de natureza sexual. O touro tentou comer o carro do xerife. Cara, é realmente um... É um tarado, velho. É um ícone, né? Tem que ver que carro que é também, uma bela, né? Bela definição, é um ícone. Se for um Corcel, entendeu? Corcel? Cavalo. Tá aprendendo nada aqui. Aproveitando a distração do bicho, o xerife ajudou o fazendeiro a passar o laço no animal. E em seguida, com a ajuda do pessoal da fazenda, o animal foi conduzido ao seu local de origem. O touro não ficou ferido. E tirando os amassados melequentos no capô, a viatura do xerife não usou. Ele chegou até a copular, ou seja, ele gozou no capô? Chegou ao ápice. Ele gozou com o carro. Vai ver que ele chegou assim, não vai dar pra segurar. Sai! Sai da frente! Oh, yeah! Vai vir um Fusca, né? Ele viu o capôzinho do Fusca ali. Isso é bom pra caralho. No bom pra caralho dessa semana, a gente volta à velha fórmula de indicar algo da qual a gente gosta, né? Em vez de falar mal de alguma coisa. Bom, pelo menos que eu vou indicar um negócio aqui que eu curto pra caramba, acho que a maioria de vocês também gosta. Peraí. Pá. Não ouçam o novo disco do Offspring porque é uma bosta, ponto. Nossa, você viu? Ele tá brava. Não, é horrível, cara, horrível. É ruim demais. É, canta uma música. não faça isso, porque aí eu não ouço. Ó, eu tô indicando aqui pra galera hoje um negócio que já não é tão novo assim, mas aqui no Brasil não fez tanto sucesso, que é uma coletânea que, por enquanto, nós só temos em DVD, ainda não saiu o Blu-ray, com todos os curtas-metragens da Pixar, até 2007. Olha que massa. Inclusive, considerando os primeiros curtas-metragens, que foram basicamente testes de programação que eles usaram lá em 83, 84. Ah, o da... Né? Quando o Steve Jobs tava... lâmpada lá, né? Isso, esse, inclusive, ali. Da lâmpada lá, é o segundo já. Esse DVD foi lançado originalmente em 2007 nos Estados Unidos, ele chegou logo depois no Brasil, é fácil de encontrar e barato pra caramba, não custa, sei lá, R$15. Tá bom. Né? É verdade, a coisa... E foi uma ideia que eles tiveram lá, justamente porque era difícil pra galera encontrar os curtas, que vinham geralmente apenas antes dos filmes da Pixar no cinema. É verdade. Então a galera que vem acompanhando a história da Pixar no cinema, assistia aqueles curtas e depois muitas vezes não tinha nem onde encontrar. A ideia foi reunir todos que eles lançaram até 2007 em um DVD. É, diz a Pixar que pretende ainda pra esse ano, no máximo ano que vem, reunir os outros que saíram após esse tempo, lançar em Blu-ray, inclusive em 3D. Blu-ray 3D, os últimos, né, que é o caso já dos últimos DVDs da Pixar. Eu acho que é legal, primeiro, pra você ver a evolução da técnica, inclusive tem menções e tem comentários dos diretores mostrando como esses curtas foram criados, o processo criativo, o brainstorm mesmo. Sim. Fala do papel não só do John Lasseter, que é o cabeça da Pixar, mas também do Steve Jobs. Uhum. Então, além dos curtas, há também a opção de você saber um pouco sobre a história da própria Pixar. Sim, como registro. Como mesmo, registro. Né? Muito bom. Então, vou baixar, quer dizer, comprar. E assim, são muitos curtas mesmo, todos os curtas entre 83 e 2007. O primeiro é aquele As Aventuras de André e o Wally B, né, que é o menininho com a abelha lá, que entra num arranca-rabo do caralho lá. O segundo, perna, que ficou mais famoso e até por isso virou o curta-metragem, aliás, virou o slogan, né, da Pixar, que é o Luxo Junior, né, que é o nome, inclusive, daquela lumináriazinha. Uhum. O terceiro, que é o Sonho de Red, é o meu preferido de todos, conta a história de um monociclo que ele se entristece quando ele é jogado pra fora das atrações de circo e tal. Esse é sensacional, simples ainda na técnica, mas o roteiro do caralho. E a partir daí, todos aqueles famosos. O legal é que você descobre, inclusive, de onde surgiu a ideia pro Toy Story, que vem de um curta que chama Teen Toy, foi lançado 4 anos antes. Caraca! 4 anos, não, minto. 7 anos antes, do primeiro Toy Story. Putz, tá? Já com toda aquela ideia. Tem também os curtas-metragens da Pixar que ganharam o Oscar, como o Jogo de Jerry, do senhorzinho que joga xadrez contra ele mesmo. É mesmo. Sensacional. Aquele Coisas de Pássaro, dos passarinhos disputando espaço no fio, que também ganhou o Oscar, que é esse, sensacional. Alguns curtas relacionados a filmes famosos, por exemplo, O Novo Carro de Mike, que é sobre os Monstros S.A. O Ataque de Zezé, que é o filho mais novo dos Incríveis. Mate e a Luz do Além, do Carros, né? Uhum. E termina com o Quase Abduzidos, que, se eu não estou enganado, me corrijam, foi lançado antes do Ratatouille, que é do ETzinho que tá aprendendo a ser um abdutor, como o ET mais velho. Que é espetacular. Olha aí, que bom. Eu não sei se nesse DVD vai ter, mas eu lembro de uma vez eu assisti, cara, o negócio da Pixar, da lâmpada luminária aí, que eles estavam fazendo teste com inteligência artificial, vocês já viram? Não. Com essa luminária, e a luminária ia pulando assim, e eles jogavam tipo um bloco no meio, e a luminária identificava o bloco e pulava sozinha aquilo lá. Olha, eu não sei, caralho, se tem, mas moda, é muito, né, foda, isso aí é muito tempo atrás, cara. Sensacional. Cara, é uma forma, até pra você presentear alguém, uma forma de diversão diferente, né, que a gente tá acostumado a pegar pra assistir um filme inteiro, de uma hora e meia, duas horas, e aí você começa a ter a opção de ver filminhos. Rapidinho. 3, 4, 5 minutos, se eu não me engano são 3 ou 14 curtas-metragens, com roteiros excelentes, aí é legal também pra acompanhar a evolução da própria técnica da Pixar e a evolução da tecnologia, barato, divertido de assistir, histórico, acho que todo mundo vai gostar. Isso aí, galera, não percam tempo, vale também como registro histórico aí dessa empresa que só fez coisa boa até hoje. Tirando o carro. Pergunte ao seu nono. Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! Come on. Here we go again. Motherfucker. Yeah, yeah, yeah. E mais uma vez, no Pergunte ao Seu Nonô, este que é o nosso ícone, né? O nosso baluarte de sabedoria. Bar de quem? Baluarte? Que é um baluarte, seu bichona? José Ferreira. Bicha louca do caralho. Calma aí, seu Nonô, que o senhor já vai responder aqui um e-mail aqui, ou sei lá, uma carta, não sei o que chegou. O que chegou aí, José Ferreira? Chegou uma carta. É uma carta, é uma carta. Escrito em vermelho, inclusive, né, senhor? É, uma carta. É uma carta. Uma carta. Vai, José. Nilo. Chegou aqui um e-mail do ouvinte. A vida não tá fácil pra ninguém, né? Lê rápido. Vai começar, o cara vai correr lá. Chegou um e-mail aqui de um rapaz chamado Eric. Olha só, seu Nono. Nepomuceno. Nepo quem? Cu de quem? Nepomuceno, rapaz. 22 anos, que estudante. Eu não lembro que não é Mucemo. Você lembra? Que presta atenção Mucemo. Aqui, ó. Sim. Que não é Mucemo. Não era que não é Mucemo. Esse não era que não é Mucemo. Não. 22 anos, estudante Uberlândia, Minas Gerais. Sim. Olha o e-mail que esse cara manda. Bom, se ele tem 22 anos e é estudante, eu acho que o e-mail não é verdadeiro. Mas, em todo caso, vamos ler, vai. Vai. Estou noivo há um ano e meio e vou me casar no fim de 2002. É pra parar, né? Porque um cara que vai casar... No fim de 2002? 2012. Não, mas sendo estudante... É. Ah, tá. Olha só, seu Nono, estou noivo há um ano e meio... Estou noivo há um ano e meio e vou me casar no fim de 2012. Porém, minha noiva me convenceu a só fazer sexo depois do casamento. Tenho duas perguntas, seu Nono. Primeiro, senhor acha certo o casal se guardar pra depois do casamento? Essa é a primeira. E a segunda, tem alguma forma de eu saber se a minha mulher é boa de cama sem comer ela, pra eu não me decepcionar depois do casamento? Vamos lá, hein, pai, seu Nono. Primeiro, o que você acha dessa coisa de casar virgem? Eu acho. Qual é a pergunta? Casar virgem. O senhor acha certo isso aí, seu Nono? Acho muito certo. Eu, exclusivamente, casei virgem 4 vezes. Quer dizer que o senhor casou virgem e se manteve virgem depois do casamento. Né? É que meu signo é de virgem, entendeu? Ah, entendi. Nossa, essa foi boa, hein? Fala aí, essa foi boa, hein? Nossa. Eu tô praticando. Então, como é... Qual é? Eu não lembro mais a pergunta. O problema sério é a idade, viu? É. Perna. Porque quando a gente começa a caminhar aí, ó, depois dos 40, a vida não fica fácil. Não? Não. Muitas dificuldades? Nossa, nem fala, rapaz. Inclusive pra perder a virgindade? Então, voltando ao assunto, cala a boca, tá me atrapalhando. Como é que é aí, Zé? Pergunta mesmo? Não, o senhor não disse. Se o senhor é contra ou a favor o casamento. Sou a favor. Virgem. E né? Contra ao mesmo tempo. E contra ao mesmo tempo. Porque, na verdade, eu acho certo a mulher casar virgem. Quando você já é biscateiro, entendeu? Você já comeu tudo que é biscate, ó. Já tá com AIDS, meu. Foi. Então, se você pegar uma virgem, que tem? Não tem nada. Se você acabar com a vida dela, né? Passar uma doença pra ela, uma crista de galo, uma birruga, um negócio na vagina, não tem nada a ver. Eu acho que tá tudo bem. Tá tudo beleza. O importante é que você não seja virgem. Você não pode. Ela pode. Mulher pode. Entendi. E doença, meu Deus. É uma coisa que acontece com todo mundo, né? Inclusive, eu tenho muita doença. Sim. Todas as doenças. Certo. Mas o senhor não foi curado naquelas religiões lá, senhor? Não... Quando eu pratiquei macumba, eu frequentava muito a macumbícia. Então eu perdi todas as doenças. Aí quando eu comecei a frequentar todas as doenças, aí voltou tudo, porque não adianta nada, entendeu? É tudo um negócio passageiro, não dá muito certo. Seu Nono, oi. Mas e se a menina ela já fez sexo anal? Ela já, pode ser considerada virgem? Já deu o curso, fez quer sexo, dizer. Sexo, né, regular, vaginal? Entendi. Se ela já fez sexo anal, mas não deu o cu... Aí tudo bem, uma coisa tem nada a ver. Uma vez por ano, então nem perdeu o cabelo. Uma vez por anos, né? Entendeu essa? Entendeu essa? Uma vez por anos. Então, aí eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E a segunda pergunta, seu Nuno, pra gente fechar. Tem alguma forma de saber se a mulher dele é boa de cama sem transar com ela? Pra não depois não se arrepender, né? Quando vier a casar, de estar com uma mulher, né? Que não sabe fazer sexo, tá? Tem. Ela é virgem, né? É virgem. Ou ele que não pode casar? Porque se ele não casar, ele é um cabaço. É o mais certo, verdade? Eu acho que tem, na verdade, José Ferreira dos Santos. Você pega, paga uma pessoa. Tô ouvindo, seu Nuno. Paga uma pessoa. Né? Quando você compra alguma coisa, você paga uma pessoa. Uhum. É isso que eu queria esclarecer aí. Mas, assim, nem uma pré-punhetinha não ajuda, seu Nuno? A pré-punheta. É antes pré-punheta. Ainda dela, né, é antes de abrir o zíper, né? É. Pré-punheta. Você fala o quê, perna? Você vai ter punheta? Não, assim... Pensando será nela. Será que, se de repente, ela sabe manusear a bagaça? A giromba, será que, né? Será que isso aí é algum indício de que ela manja da parada? Não, eu acho que isso aí é um indício de que ela é uma biscate, na verdade, né? Porque se ela soubesse, já começa a desconfiar, né? Biscate do caralho, filha da puta, tá me enganando aqui. Essa biscate, putona do inferno. Fica aí falando que só quer transar depois do casamento. Na verdade, já deu pra todo mundo, né? É verdade. Senhor Nono, mas também a gente deve pelo menos pensar num outro lado, que é o seguinte, você ensinar a sua parceira a fazer sexo, né? O senhor já teve essa experiência de mostrar pra uma pessoa, de ensinar? Aliás, conte um pouco pra gente quantas virgens o senhor deflorou ao longo dessa sua vida. Já o quê? Você desvirginou, tirou a virgindade. Ah, escabaçou, exatamente, quer dizer. Exatamente, senhor Nono. Nenhuma. Nenhuma. Não, era tudo biscatona mesmo, né? Aquelas que você paga mesmo, suja, fedida. Que isso? Essa aí é as e mais... é divertido? Não, mas é barato, entendeu? Entendi. Não, essas daí é as que... Assim, ultimamente, isso daí. Então, bom, se o senhor sempre trabalhou com mulheres experientes, então elas ensinaram alguma coisa pro senhor, né? Sim. Conte alguma experiência aí, algo que o senhor aprendeu com elas. Exclusivamente, teve uma que ela jurava que não era homem, sabe? Falaram assim, pode ficar de quatro aí, não vou comer. Pode ficar sossegado que eu não vou comer seu cu, viu? E eu bobão, né? E o bobão. Fiquei lá, uau, deve ser novas as coisas que eu posso aprender agora. Você vê o tamanho da giromba, filho. Mostrou um canivete, falou, agora eu vou te comer, velho. Filha da puta. Roubou todo o meu dinheiro, comeu meu cu e foi embora ainda. Você acredita, Zé? Você acredita, que maldade, hoje apaixonou, seu Lono? Claro, né? Depois aí descambou, na verdade. Aí só pegava esses tipos de pessoas que têm pênis. Entendi. Foi aí que o senhor tipo, se apaixonou, por exemplo, pelo retardado, né? Foi. Você vê que é uma coisa que não, né? Não dá, né? Certo, eu acho que essa história já ajuda o cara a decidir aí, mais ou menos, né? O que ele quer da vida. Assim. Sexualidade, né? É, eu acho sexualidade. Que... Né? Eu acho que não, perna. Eu acho que, na verdade, a gente tá falando aqui, mas você não tá prestando atenção muito. Porque não tem nada a ver isso aí. Você tá fica aí olhando pra tela. Assim. Na verdade, é que o Eric fez uma pergunta meio possível, né? Como é que você vai saber se uma mulher é boa de cama se ela é virgem, né? É, idiota. Só se ela arrumar a cama bem lá, fazer. Ou bem o lençol. Então, Eric, não foi nós que não almoçamos. Queria aí deixar uma frase de incentivo. Vai tomar no fundo do seu cu. Seu filho da puta. E se você quer ter sua pergunta respondida pelo seu nonô, é muito fácil. É só mandar um e-mail para email@seunonô.com/seunonô. Coloque lá no assunto, pergunte ao seu nonô e mande aí. Aproveite de toda a sapiência, né, desse senhor. É, e aproveite, né? Quem sabe ele não possa te dar uma dica produtiva, sim, como foi a dica que ele deu. Quem sabe, né, Zé? Quem sabe, né, José? Quem sabe, né? Um dia a gente aprende. Sim. É, a vida é assim. É, o senhor tem sente saudade de ensinar, por exemplo, coisas novas pros seus filhos, seu nonô? Não. Não. Eu não gosto deles, não. Um virou mendigo. O Festa em Funk termina por aqui. Oh, eu acabei ainda. Mentira, eu acabei sim. Acabei sim. Acabou sim. Ou não, pô? Acabei. Siga-nos no Twitter. Não acabei. Comentários. Não acabei. Mande e-mails também. Mande drogas para o seu nonô também. Sim. Mais drogas. Aceito. Mande o seu nonô tomar no cu. Fique à vontade. Daqui 15 dias, episódio novo. Ué, mas não é o Fast Funk? Não. Quando sai o Fast Funk? Não, peraí. Daqui a 15 dias, episódio novo. Episódio que promete também muitas risadeiras aí. Sim. É, pra balancear um pouco, mas foi meio sério, né? É, o último, o 56 foi um pouco mais sério, o próximo é totalmente demente. Nossa! Tenho expressão. Você tem uma ideia, até o Fernando participou, tão demente, cara. Obrigado pela audiência de sempre aqui ao Fast and Funk, né? Galera que curte muito esse formato do Tosco Chanchada. Sim, e lembrando mais uma vez que se você quiser, por exemplo, participar do 5 Minutos Tosco, manda pra gente um e-mail, avisa lá no Twitter. A gente agenda de gravar os 5 Minutos Tosco, mesmo que não gravar, no dia que a gente grava o Fast and Funk, a gente agenda uma hora, grava isso aí. Sim. Né? E aí você pode participar aqui, ouvir a nossa voz, sim, né? E ser ouvido pelos outros ouvintes. Sim. E alguns podcasters aí que às vezes mandam e-mail querendo trocar banners, por que que vocês não participam então da Tosco Indicação, é, né? Por que que você põe o nosso banner lá então? Você põe o nosso, a gente põe o seu, você não põe o nosso, hein? tem alguns aí que estão com... Bom, enfim! É você aí mesmo, que você tá, esse aí que você tá ouvindo, eu sei que você tá ouvindo. Vai ser Funk termina por aqui. Filha da puta! Abraço! Eu não acabei ainda. Alô? Eu não acabei ainda. Não posso falar mais nada, não? Fala comigo. Tô falando o que eu tô falando.